sempre com você. De repente. E de repente. Espere flores de um estranho. Diga bom dia pra um dia insano. Que a sorte acerte a sua testa. Seja mais maluca da sua festa. E de repente. E de repente. Me beija agora ou se cale pra sempre. Não jogue fora na primeira chance. Me jure tudo ou nada de sempre. Vamos fugir do mundo, adeus pra gente. Só quero um amor que siga em frente. Mas de repente. E de repente. Espere encontros de um bilhete. O meu sorriso mora nesse instante. Seja um mistério pro seu espelho. Espelho sol, seja brilhante. De repente. E de repente. Me beija agora ou se cale pra sempre. Não jogue fora na primeira chance. Me jure tudo ou nada de sempre. Vamos fugir do mundo, adeus pra gente. Só quero um amor que siga em frente. Agora ou se cale pra sempre. Não jogue fora nem a última chance. Me jure tudo ou nada de sempre. Vamos fugir do mundo, adeus pra gente. Só quero um amor que siga em frente. Mas de repente. E de repente. Mas de repente. Eu adoro esse som do Tuia com De Repente, fechando essa hora por aqui. Boa tarde. Tóquio Marine Hall apresenta Paula Toller com a turnê Amorosa. Dia 27 de maio, às 22 horas. Um espetáculo cantando os grandes sucessos da carreira em uma noite especial. Mas que preguiça, Paula. Vai ser inesquecível. Paula Toller, dia 27 de maio, às 22 horas. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br. Descontos diferenciados na compra de ingressos para clientes Tóquio Marine. Classificação 16 anos. Apoio Alfa. Diversão e arte sempre. Essa é para quem é amante do basquete. A bola laranja já subiu na temporada 2023 da LBF. E você pode assistir a todos os jogos da maior liga de basquete feminino do Brasil de onde estiver. Isso mesmo, todos os jogos ao vivo no UOL ou no YouTube do UOL Esporte. Entre em quadra com as nossas gigantes e faça parte da história do nosso basquete feminino. Informação relevante sempre. Alfa Notícias. E eu falo sobre a previsão do tempo aqui para a cidade de São Paulo. No decorrer deste dia, o sol favorece a elevação das temperaturas e não há previsão de chuva. A capital paulista permanece em estado de atenção para baixas temperaturas, que foi decretado pela Defesa Civil Municipal. Os termômetros devem oscilar hoje entre 12 e 25 graus. Amanhã, persistem as condições de sol com temperaturas baixas durante a madrugada, em elevação no decorrer do dia e não há condição de chuva. Para amanhã, a mínima deve ser de 12 graus e a máxima de 26. E mudando de assunto, aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS já podem começar a consultar o valor da primeira parcela do 13º, que passa a ser paga na próxima quinta, dia 25 de maio. A consulta, que foi antecipada, pode ser feita no aplicativo ou no site Meu INSS com os dados pessoais. O governo vai pagar as parcelas do 13º entre os meses de maio e julho. Alfa Notícias. Acesse alfafm.com.br. O Festival do Acabamento Telha Norte está com tudo. Os melhores produtos a preços imperdíveis. Confira essas ofertas. Janela basculante EcoSul Esquadrisul de alumínio 60 por 60 centímetros branco por apenas R$ 99,90. Piso Florença branco 60 por 60 centímetros brilhante Bold Incesa por apenas R$ 29,90 um metro quadrado. Torneira lavatório, mesa bica alta Basic Elite por apenas R$ 199,90. Corre para Telha Norte e aproveite. Minha gente, Fábio Porchat falando. Eu gostaria de convidar vocês para o meu novo show de stand-up Histórias do Porchat, aqui em São Paulo. As minhas histórias mais loucas de viagem no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Sextas, sábados e domingos eu estou esperando vocês para darem risada. As vendas com antecedência já estão rolando pelo site simpla.com.br. Quer dar risada? Venha para as Histórias do Porchat. Produção Sérgio Said, classificação 14 anos. Um dos novos nomes da música brasileira vem ganhando cada vez mais espaço e está aqui na Alfa. Olá, meu nome é Marina Mello. Que loucura, não sei onde é que eu tava com a cabeça, bebê, esquece. Cantora e compositora, Marina traz em suas músicas a forma que temos nos relacionado com as tecnologias e o quanto esse imediatismo tem impactado em nosso dia a dia. Tecnologia, distopia, celulares e etc. Perdida no spam. Eu encontro a receita. Alpha Sessions. Confira agora mesmo em áudio e vídeo em alfafm.com.br. Alpha. Diversão e arte sempre pra você. Valeu. Alpha. Sempre com você. A partir de agora, o melhor em músicas nacionais e internacionais. Sequência de classe Alfa. Boa tarde para você que ligou aí o seu rádio, tá no 101.7, ou então foi no nosso site, foi no nosso aplicativo. Excelente tarde para você que tá por aqui me fazendo companhia. Eu sou a Vanessa Rabelo e tô contigo até as 3, trazendo o melhor da música nesse dia 20 de maio, que tem sol aqui na Paulista e os termômetros marcam 22 graus. Mas bora lá que eu vou te contar um pouquinho do que você vai curtir por aqui. Vai ter Michael Jackson, vai ter Adele, vai ter Sam Smith, vai ter Coldplay, mas bora lá que eu começo ao som do Cutting Crow. Sequência de classe Alpha. Catch my said música sempre com você. Alfa. De classe alfa. I used to the world, seas at rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Transporta esse bem

Alfa. Sequência de classe. I've gotta be in love. Oh,

foi o som da Adele com Set Fire to the Rain. Você também curtiu por aqui Ana Carolina com John Legend e vem chegando Daryl Hall e John Oates. Sequência de classe Alpha. De classe Alfa. Justice in the world, I would be your man. first, you know it's true. Here would be alone, I would be with you. When you decide, don't let me down, 'cause there's nothing to be certain in my life. And you've seen a thousand times, there's not much justice in the world. Oh no. If there's any justice in your heart, your love get it changed, ease it into heart. Oh no, why don't you remember how it feels not to give a damn for anyone but me? Where there's nothing left but tears, and there's not much justice in the world. Oh, just because he's wrapped around your finger, don't fool yourself with dreams that might appear. You know it's true. He would be alone, and I would be with you. Yeah. When you decide, don't let me down, 'cause there's nothing to be certain in my life. And I've seen a thousand times, there's not much justice in the world. No. Lose a girl, you know that there's not much justice in the world. No, no, no. If there's any justice in the world, you're gonna be mine, baby. You're gonna be mine, baby. You're gonna be mine, baby. A melhor música sempre com você. Alfa. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Yeah, I oughta leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away.

101.7 Alfa. Sequência de classe. Love with Simona. I guess it's over. My memory plays out to the same old song. I would call you up every Saturday night, and we'd both stay out till the morning light, and we sang. We'd both stay out till the morning light, and we sang. Here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Singing, here we go again. I would call you up every Saturday. Vanessa Rabelo, tô indo nessa. Obrigada pela sua companhia nesse sábado. Eu volto amanhã às 8 da manhã e a Mayumi já chegou por aqui pra te acompanhar a partir de agora. Eu, Vanessa Rabelo, tô indo nessa. Obrigada pela sua companhia nesse sábado. Eu volto amanhã às 8 da manhã e a Mayumi já chegou por aqui pra te acompanhar a partir de agora. Sequência de classe. Alfa, sempre com você. O melhor do entretenimento você fica sabendo aqui. Agenda Alfa. Alfa. 3:01, ótima tarde ensolarada de sábado, eu te faço companhia a partir de agora. Eu já começo com essa dica, olha só, a 10ª edição do Best of Blues and Rock chega a São Paulo em junho. O evento vai contar com 3 dias de shows, tendo como atração grandes ícones da música mundial como Tom Morello, Extreme, Google Dolls, Ira e muito mais. E para você concorrer a ingressos, é só acessar o site, que é o alfafm.com.br, clicar na aba de concursos e participar. O Best of Blues and Rock acontece nos dias 2, 3 e 4 de junho no Parque Ibirapuera. Então, aproveite! Agenda Alfa. Acompanhe na Alfa Auto Papo com Boris Feldman. Dicas para o seu carro e novidades do mercado automobilístico em um só lugar. Auto Papo com Boris Feldman. De segunda a sexta, em 2 edições. Oferecimento Grupo Sinal. Conte com quem mais ama e entende de carros. Conte com o Grupo Sinal. Na Yuse, a escolha é sua. Seguro alto conectado com você. Tóquio Marine Hall apresenta Paula Toller com a turnê Amorosa, cantando os grandes sucessos. Dia 27 de maio, Minha Vida em Marte, com Mônica Martelli, curta temporada. Dias 15, 16 e 17 de junho, Rodrigo Teaser, em tributo ao Rei do Pop. Dias 23 e 24 de junho, Sidney Magal, com seu novo show, Magal Dual. Dia 30 de junho, informações e vendas, tokyomarinehall.com.br. Descontos diferenciados na compra de ingressos para clientes Tóquio Marine. Vai começar o Feirão do Carro Fácil Seminovos. Carros com baixa quilometragem, único dono e preços imperdíveis. De 20 a 28 de maio, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares 200. Saiba mais em carrofácilseminovos.com.br. Alfa FM. Alfa 101.7. Promoção Relâmpago na Juliana Flores. Utilize o cupom ALFA30 e ganhe R$30 em presentes vendidos e entregues por Juliana Flores. Cupom ALFA30. Acesse julianaflores.com.br. Não cobramos taxas extras no ato da entrega. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Quando você vai escolher um pão, por qual você procura? Aquele que é macio e saboroso, aquele que é mais leve e gostoso, aquele que faz tão bem pra sua família, aquele que você pode comer todo dia. Fique Bold tem, Fique Bold tem. Viva integralmente, viva mais você, Fique Bold tem. De grão em grão, a Fique Bold constrói sabores que prezam pela saúde do planeta e da sua família. Fique Bold, viva integralmente. Depois de conquistar plateias de diversos países, um grande espetáculo de comédia chega a São Paulo. O Visão Voador. Um jogo de encontros e desencontros que desenvolve em torno de um luxuoso casaco de Visão. Elenco com Oscar Magrini, Carla Pagani, Rose Campos e outros grandes nomes dos palcos. O tradicional humor londrino adaptado à essência brasileira. O Visão Voador, em exibição no Teatro Raul Cortez. Sempre com vocês, Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on a new beginning. A reason for living, a deeper meaning, yeah. Well, I wanna stand of the highest powers. In the hours the tears devour you. And I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do. Mm-mm. I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe. sempre com você. Sempre com você. Alfa. Alfa. She's fine, but when she leaves, I'm

música sempre com você. Alfa. Nossa história sem nenhuma prova. Jornal rolando aqui em 101.7 da Alfa, Fernanda Abreu, você pra mim, agora 3h31, é o melhor do som nacional e internacional aqui na sua tarde de sábado. Já já vou rolar Kelly Clarkson, Phil Collins, Jimmy Cullum e depois também tem mais uma edição do Alfa Classics. Momentos incríveis com a Alfa. Best of Blues and Rock, a 10ª edição do festival que tem feito história. Tom Morello, Goo Goo Dolls, Extreme, Steve Vai e muito mais. Performances exclusivas e contagiantes. E você poderá viver esse momento único com a Alfa. Acesse alfafm.com.br/promoções e se inscreva. Best of Blues and Rock, de 2 a 4 de junho, no Parque Ibirapuera. Alfa, nos melhores shows, sempre com você. Alfa. Você sabe como funciona o alarme monitorado da Verisure? Com central de monitoramento 24 horas, aviso à polícia em casos confirmados de invasão e aplicativo exclusivo para gerenciar o alarme à distância, a Verisure está aqui para manter o seu imóvel protegido. Alarmes monitorados Verisure. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. Aquela música que faz você viajar no tempo. Toca aqui na Alfa. Ei você, você que não votou nem justificou a ausência nas eleições, sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quer ficar por dentro das estreias da semana nas telonas e de tudo que envolve a sétima arte? Que tal um cineminha com Renata Boldrini? Olá, que tal um cineminha? Pois então, eu sou Renata Boldrini e vou trazer para você as melhores dicas, notícias e coberturas do cinema no Brasil e pelo mundo. Se preparem, porque a partir de agora a gente vai pegar um cineminha juntos, aqui na Alfa FM. Que tal um cineminha com Renata Boldrini? Quintas e sextas aqui na Alfa. Diversão e arte sempre. Alfa. Sempre com você. Just one. Could be, and if I'd end up having- clássicos de todos os tempos. As músicas que marcaram época. Alpha Classics. Alpha Classics. E o clássico da vez é uma música que, embora tenha sido gravada a primeira vez pelo cantor Robert Hazard e também por Miley Cyrus, isso na época que ela fazia Hannah Montana, ela ficou mesmo imortalizada na voz de Cyndi Lauper, que lançou a sua versão em 1983. Aliás, foi o primeiro grande single dela e que ganhou o reconhecimento, inclusive, como um hino feminista. Olha que legal! E fez tanto sucesso que chegou à segunda posição das paradas musicais dos Estados Unidos. Então, diretamente do ano de 1983, a gente recorda Cyndi Lauper com Girls Just Wanna Have Fun. Sempre com você. A day will come and we'll have everything. We'll share the joy falling in love can bring. Can tell me that I'm too young to know. 'Cause I love you so, and you love me. Our day will come if we just wait. and no tears for us. Bring love and wear a smile, and our dreams are meant to be, 'cause we'll all stay in love's way. Our day

gente acordou Milli Vanilli com I'm Gonna Miss You em 101.7 da Alfa, seu fim de semana com a melhor trilha sonora sempre. Alfa. Melhor do entretenimento, você fica sabendo aqui. Agenda Alfa. Agora 4 e 2, a peça O Pai volta aos palcos em comemoração aos 68 anos de carreira do ator Fulvio Stefanini. E na trama, um idoso começa a perder a memória e sua filha vive um dilema a respeito do pai. A temporada vai até o dia 1º de julho no Teatro UOL. As sessões são de sexta às 9 horas da noite e aos sábados às 8 horas da noite. Mais informações você encontra no site teatrouol.com.br. Agenda Alfa. Tóquio Marine Hall apresenta Paula Toller com a turnê Amorosa. Dia 27 de maio, às 22 horas. O espetáculo cantando os grandes sucessos da carreira em uma noite especial. Vai ser inesquecível. Paula Toller, dia 27 de maio, às 22 horas. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br. Descontos diferenciados na compra de ingressos para clientes Tóquio Marine. Classificação 16 anos. Apoio Alfa. Diversão e arte sempre. O Festival Taxa Zero Chevrolet tá imperdível. Veja as ofertas que vão garantir o melhor negócio para você. Chevrolet Equinox com tecnologia de ponta, serviço OnStar e Wi-Fi grátis. E Chevrolet Tracker, o SUV nota máxima em segurança com taxa zero e supervalorização do seu usado. É a sua chance de colocar um SUV Chevrolet zero quilômetro na garagem. Não perca o Festival Taxa Zero Chevrolet. Acesse o site ou vá a uma concessionária. No trânsito, escolha a vida. alfafm.com.br. Tudo o que você precisa em um só lugar. Você sabe como funciona o alarme monitorado da Verisure? Com central de monitoramento 24 horas, aviso à polícia em casos confirmados de invasão e aplicativo exclusivo para gerenciar o alarme à distância, a Verisure está aqui para manter o seu imóvel protegido. Alarmes monitorados Verisure. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale hoje mesmo. Se você deseja planejar a compra de um bem, fazendo investimento mensal que cabe no seu bolso, não perca, aqui na Alfa, o Boletim Consórcio Unifisa, com dicas valiosas que farão o seu dinheiro valer mais. De segunda a sábado, às 11 da manhã, aqui no 101.7 da Alfa. Consórcio Nacional Unifisa, transformando vidas, impulsionando negócios. Minha gente, Fábio Porchat falando. Eu gostaria de convidar vocês para o meu novo show de stand-up Histórias do Porchat, aqui em São Paulo. As minhas histórias mais loucas de viagem no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Sextas, sábados e domingos eu estou esperando vocês para darem risada. As vendas com antecedência já estão rolando pelo site simpla.com.br. Quer dar risada? Venha para as Histórias do Porchat. Produção Sérgio Said. Classificação 14 anos. Com você, Pharrell Williams, Happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Clap along if 101.7. Música sempre com você, Alfa. Mercy, mercy me. this overcrowded land. How much more abuse from men can she stand? Sempre com você. Sempre com você. Alfa. Alfa. romance.